decimal 8. Now control 20.8. Have a good night. Bye-bye. 4-9, tá pronto, cópia? Prossiga, tá? 9-4-9. Tá 9-4-9, autorizado Galeão, nível 320. Decolada pistona 0, após a decolagem curva à direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, segue conforme rota. Transponda 5505, controle 120, decimal 8. Gente, andar 9419, autorizado para o Galeão, nível 320. Decolada 10, curva à direita após saída da Euleda Irume. E segue conforme rota. 5505, é o transponder 1208, controle. Contingionado correto, chama pronto pro táxi. And like to request possible tracking sleep position in standby, best now 3000. Da 9419 está autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporta pronto. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chama pronto, 3-9-4-9. Again, we are clear to join in sleep position. Bravo Romeo Sierra 036, fly Leda position. Lima Echo Delta Alpha. Lima Echo Delta Alpha. How do you copy that? Da 9419, no ponto de espera da 10, pronto. Bravo Romeo Sierra 036, come back. And we prefer now flying a sleep position, now a beam on the left side, okay? Pass now 8000. And the magnet 080 now to a sleep position. You'd like to fly in sleep position instead later. It is too far down, alright? And request now left turn joining in sleep position. I coordinate to Bravo Romeo Sierra 036. Delta 9419, autorizado decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, no zero mais. Autorizado decolar, Delta 9419. Bravo Romeo Serra 036, fly direct sleep position. Thank you so much. Now let's turn in sleep position, pass 125. Delta 9419, decolado 51, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Bom dia, Delta 9419. 9419, bom dia, contato radar, vá para o nível 320, saída autorizada direto Leda. Autorizado direto Leda para o 320, tá? 9419. Bravo Romeo Serra 036, call Recife 13325, if unable 13395. 3325, backup would be 3395. Bye bye, good day. 39419, solicita coordenar a Approach BDF, se possível. Aguarde coordenação para voar direto de 10 para 9419, mas caso deseje voar de 10 por desvio, autorizado. Desculpa, eu não entendi. Está autorizado de 10? Aguarde coordenação para voar de 10 para 9419, mas se for para desvios, autorizada a proa. Ok, ciente. Aguardando. Direto B10, está 9419. Direto B10, está 9419, obrigado. Está 9419, está no centro Recife, 13325 e ao termo 13395. Recife 13325, 13395, da 9419, boa. Alfa Bandeiro, ou no 93, a gente está informando. Não é cor, solicita barulho. Com o 1973 autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêssego 10, Taubaté. Decola da Pêssego 10 após a decolagem de curva à direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5525, controle 120.8. Com o 1973 autorizado Guarulhos, 360, Pêssego 10, Taubaté. Decola da 10, fazer a curva à direita da Euleda Motiva. 5525, transponder 1208, controle. O 1973, cotejamento correto, chama quando pronto. Chama quando pronto. Salvador da 3520. Tá 3520, prepara a saída Conde e aguarda cópia. Conde e aguarda cópia, tá? 3520, tá? Tem que dar informação extra, contra. Tá 3520, pronto, cópia. Tá 3520, autorizado, Aracaju, nível 190, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Conde, rota conforme o plano de voo. Transponder 5523, do controle 120.8. Autorizado, Aracaju. Tá 3520, modifique o transponder para 0260. 0260. Cotejamento correto, chama quando pronto no gate 10. 3520, puxa bem essa nave. Tá, 3520, tá autorizado no 10, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3520. Azul 4217, autorizado Campinas, nível 340, via UP Zulu 10, pullback após sair conforme rota. Decola da pista 10, após a decolagem curva à direita na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5532, o controle 120, décima 8. Controle 120, décima 8, azul 4217. Contagiamento correto, chama pronto no 03. Solo San 3520 para o táxi, 124, 1220, com pessoa. San 3520, autorizado táxi até o ponto de espera 10, via Pátia Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1012. Pátia Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1012, 3520. A autorizado direto de Una, desça para 2000 pés, o ajuste no 012. Autorizado a sinal ILS, reporte no localizador. Muito obrigado, senhora. O transformador está 3520.0 pronto. Tá 3520, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 70 graus, no 0 nós. Além de decola no 0, está 3520. Gol 973 está autorizado no 04, chama táxi. Ele puxa gol 973. A 3520, decolar 232, controle 120, decimal 8. 08, 30, 3520. Controle Salvador, Zan 3520, decolou cruzando 1200 pés. A 3520, bom dia, contato radar, vá para o nível 190, direto Conde. 190, direto Conde, 3520. para o táxi com 184 bordo, 3 horas e 50, alterno Galeão. 1973, autorizado táxi direita índia, até o ponto de espera, no ponto de espera 118 decimal 95, ajuste no 012. Índia 1895 e 12, com 1973 bordo. Boa noite, Gol Nuno 73, pronto, pode espera da 10. Gol Nuno 73, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,60 graus, 8 nós. Alinha e decola, pistão no 0, Gol Nuno 73. Gol 1973, decolar 238, controle 120, decimal 8. 208, Gol 1973, boa. Controle Salvador, bom dia, Gol 1973. Gol 1973, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Gol 1973. Assiste você 190, tá, 35. Controle Salvador, tá, 3520, assiste você 190. Salvador na escuta, 3520. 3520, controle Salvador na escuta, como recebe? Bora, outro passo. A entidade atingiu o nível 190, tá, 3520. Onde ele recebeu o que atinge e mantém o nível 190. Solicita para o Duan Romeu 3-0. Aguarde coordenação para 3-5-2-0. Localizador da 3-8-1-0, 3-8-9-0. A 3896, completa sinal, chame a torre, UNO 1895. 1895, boa. A 3520, serviço radar encerrado, a 57 milhas nordeste de Salvador, chame Aracaju no 203. 203, é para 3520. 10, vento 170 graus, 11, nós. Livre, pouso, pistão no 0, tá 3896. Aguarde a coordenação, gol no 173. Bom, no 73 não consegui contato com o Centro Recife, sendo mesmo agora na frequência 133.25, ao térreo 133.95, solicita para o outro máximo. 3325, 133.95, voo 173, obrigado. Salve 1219. Libera à direita, 211, boa.